VHS Podcast. Vilões, heróis e sarabulho. Motas. Pede-se mais alto, não estou a ouvir nada. Cavaleiros. Cavaleiros de mota. Lá está isto. Começa logo com o título. E é um título sempre diferente. Epá! Com mortos, gajos pendurados. Acrobatas. Pá, pode, é a família. Choques elétricos. Não, é a família do. Para já tem o Fred Williamson, que é fantástico sempre. A família do Robin, pá. Também se chamaram trapezistas. Ué, discoteca. Opa, discoteca, eu não acredito que estás-me a dizer isso. Isto é uma das bocas que eu vou mandar a uma das cenas, pá, completamente. Bem, estamos em Roma 2033. Até não era 2072. 2072, ou é 2079. Já vamos tirar isso limpo. Ah! É direto de Lucio Fulci. Olha aí essas miniaturas ainda estão fixas. Il Guerriere dell'anno 1072. Pareces o Papa. Bem, os centuriões, caralho. Os centuriões, os The Fighter Centuriões. Vocês lembram-se de uns desenhos animados que eram os centuriões? Lembro-me, sim, senhor. Pois. Tu és de que ano, Zé? Sou de 84. És do ano em que este filme foi feito. Isto é de 84? Isto é de 84. Já viste a bela merda que fizeram em 84? Glorioso, glorioso. Mas só fizeram uma bela merda. Sim, não estou a dizer que os de Santiago sejam uma bela merda. Bom, é bem pelo contrário até. É uma merda bela. Hoje todos os caminhos vão dar a Roma, no ano 2072, uma época em que os reality shows subiam uns patamares de interesse e são agora arenas de morte para perigosos gladiadores do tuning motar enfiados num universo de miniaturas de cartão e copos de plástico, luzes cintilantes, máquinas de fogo. Me gusta como tu parles. E muita carnificina. Le português. Mas isto é italiano, meu filho. Tens de falar italiano hoje. Italiani. Lucio Fulci, o padrinho do gore, em nome de culto, realiza esta obra criada ali. Então não é o Jorge Romero que é o padrinho do gore? Tu é que rebatizaste. Na verdade, se calhar posso interromper e dizer que o Herschel Gordon Lewis é que é o padrinho do gore. Pronto, toma. Pimba. Pronto. Epá, eu quero que isto seja suficientemente democrático. Cada um arranja o padrinho que quiser. O VHS, uma vez mais, em nome do serviço público, contribui para que os gladiadores do futuro, ou I Guerreri dell'anno 2072, não caia no esquecimento. O nosso convidado que se estreia hoje no VHS é um especialista zorro em cinema de série B. O que é que não é zarro? Trabalha na RUC, Rádio Universidade de Coimbra, e também ele faz um programa podcast chamado Spin-Off. Eu já por lá passei e de procurar o seu episódio número 13. Hein? 13, logo? Exato, logo 13. Agora falta o Paulo. O seu nome é José Santiago e estará de certo a pensar o quão erótica é a minha voz. Olá, José. Ui. Olá, sensual. E cavernosa. Eu só queria dizer que especial... como é que era? Especial zorro. Especial zorro. Não, especialista zorro. Zorro. Especialista zorro. Assim é que é. Porque é que não é especialista zorro? Por momentos pensei que íamos fazer mesmo um especial zorro e pensei que o casting tinha sido mal feito. Porque zorro não. Não, não é contigo. Ok. Não gosta de salvar, não gosta de salvar damas, donzelas em apuros, tu. E fazer... Não. Nem saltar para cima de cavalos sem a coquilha. Sempre com coquinha. Sempre com coquinha. Queremos preservar a imortalidade genética. Exatamente. Quem é que escolheu este filme, afinal? Eu não fui, de certeza. Me inopiu. Isto foi um bocado uma mistura de coisas, não é? Nós estávamos a falar do Lucio Fulci, e eu sou grande fã do Lucio Fulci, e entretanto este filme surgiu na conversa, não sei bem porquê, Daniel, mas a coisa resultou e agora vamos sim, falar germinou, dele. Germinou por este caminho, é um excelente caminho, acho que é o primeiro Fulci que nós trazemos cá. Sem dúvida. Aliás, trouxemos uma homenagem ao Fulci. Qual? Que foi o Filipe Melo com o I'll See You in Your Dreams. In My Dreams, exatamente. Sim. Que e tivemos um amigo pessoal do Fulci, tivemos o Holocausto Canibal do Rogério Deodato. Eu acho que eles eram amigos, pelo menos tem ar disso. Não sei, se não eram, acho que usavam também o mesmo compositor, porque a música é toda igual. Era Riz Ortolani. É de Riz Ortolani e eu nem queria acreditar que era Riz Ortolani. Mas o convidado está a falar, pá, não canto de cima dele. Não, pá, é que eu agora estava motivado aqui com a música. Esquece. Não, eu nem queria acreditar que era o Riz Ortolani, porque se não sabe, o homem ganha um Oscar. Estás a brincar comigo. Mas o filme não... Quer dizer, o filme tem o seu encanto e é por isso que eu gosto dele. Mas não é bem material de Oscar. Como compositor? Ele ganhou o Oscar com o quê, afinal? O Riz Ortolani ganhou o Oscar de melhor música original para o filme Mondo Cane, e o tema chamava-se More, se não me engano. Que é uma, foi quando começaram aqueles documentários falsos italianos também, documentários de exploitation, onde eles, depois o Holocausto Canibal até veio nessa senda. Imitar um bocado isso, que eram os gajos que iam à volta do mundo ver o que é que o mundo tinha de mais bizarro, e às vezes até provocavam as situações, e depois fizeram esse documentário, como quem diz, olhem para este mundo e nós aqui a rir-nos. Então, nós estamos no ano 2072, ou 33, ou 79, com santo caso, e há duas estações de televisão que competem pelo nível de audiência que há na televisão. E recriam dois duelos de gladiadores romanos, pero em carruagem, pero em vez de carruagem... posso improvisar, não, é meu italiano. Estou a tentar desenferrujar o meu italiano. Pronto, em vez de carruagens usam motos, os gladiadores dos tempos modernos, ou futuristas. Eles são todos presidiários e assassinos, e os executivos decidem então que precisam de um campeão neste desporto e fazem tudo para incriminar um vencedor e para o submeter aos jogos. E quem é este ator? É nada mais nada menos que Jared Martin, um sólido ator secundário de série B e de séries de TV. Era isso que eu queria. Fala-me mais dele, por favor. Temos... Epá, pois eu não sei muito mais sobre ele. Epá, se aquele entrou no Westworld, não é? Epá, Westworld? Ele entrou no Westworld no filme de 73. Ele não me lembro dele lá. Mas pronto. O Fred Williamson, ele é uma antiga estrela de futebol americano que enverdou pelo cinema de série B e Black Exploitation. E que ainda hoje ele é considerado um duro da velha guarda lá de Hollywood. E caso não saibam, se gostam do estranho mundo do direto para vídeo, o Fred Williamson tem tanta pérola para nos dar agora que está velhote. Opa, ele entrou num filme qualquer da Troma em que ele foi à estreia. Eu vi isso no YouTube. Epá, e o gajo foi à estreia e lá no tapete vermelho perguntaram-lhe: e qual foi o papel que interpretou? Epá. E ele assim, eu nem sei, eu já nem me lembro de ter gravado isto, eu nem sei o que é que eu fiz, não lembro nada, mas convidaram-me para vir cá e eu vi cá, olha, pronto. O homem faz filmes a metro e acho que até há uma espécie de, não lhe vou chamar Expendables, mas há agora uma mania, por exemplo, o irmão do Martin Sheen também é ator, o pai do Tarantino também é um gajo que agora quer ter coisas à custa do filho, e o Fred Williamson entra em filmes, mas parece que foram gravados com uma camcorder, tudo com essa malta, e eu aconselho que entrem pelo lado mais obscuro da internet e pesquisem isso, porque é material lindo, lindo, lindo. Sabes que pesquisar o lado obscuro da internet é perigoso. É perigoso. Mas isso é connosco. Também vais ver aqueles snuffs e isso. Não. Dois homens e uma picareta, nunca vi. Isso é alguma evolução do Two Girls, One Cup? Epá, mas mas é bom. Eu não estou a brincar, este vídeo existe. E voltando ao Fred Williamson, a coisa que pela qual ele pode ser mais reconhecido ultimamente é pelo Aberto Até de Madrugada, escrito por Quentin Tarantino e realizado por Robert Rodriguez, onde ele é uma das personagens principais. Sim, sim, tens toda a razão. Ele entra numa coisa assim um bocadinho mais que passou aí à margem, mas que é um telefilme realizado pelo John Woo, quando ele foi quando ele veio ali para os Estados Unidos. Ele passou ali um período, ele fez o Hard Target. Pois, eu pensava que ele tinha, a partir do Hard Target, sempre para cima. Tinha sido bombar, mas não. O gajo fez ali umas adaptações do Lost in Space e fez uma coisa que se chama Blackjack, com o... Dolph Lundgren, claro. E ele é um dos amigos de guarda-costas lá do Dolph Lundgren. E essa coisinha foi realizada pelo John Woo, epá, que é uma coisa medonha. Mas que é tão bom, estás a ver? Eu sou o Bad It's Good, mas sabes mais que eu sou grande fã do Missão Impossível 2, por exemplo. Mas sou mega fã daquilo. Eu, pelo menos, gosto. Não, mas eu percebo o que ele está a dizer. Por ser over the top. É, de facto. Por ser over the top, é que aquilo é o trademark do John Woo. Um estúdio que vai buscar o John Woo. O que é que querem que ele faça? Drama? Claro. Ele foi fiel a ele próprio. Ele vai meter explosões, vai meter tiroteios, vai meter motas, vai meter pombas. Ponto final. Quem é que quer realismo? Quem é que querem? Querem o E Tudo o Vento Levou? Não, sim. Vão levar um E Tudo o Vento Levou, mas com uma explosão ou uma catrapada. Vocês sabem que o próprio John Woo influenciou o Tomb Raider. Os jogos? A Lara Croft os tem... jogos? Sim, sim, os jogos. A Lara Croft tem duas armas, duas pistolas, uma em cada mão. À custa do Chow Yun Fat. À custa do The Killer. Para aí, sim. E do A Better Tomorrow. Yeah. Ok, ok. Está fixe, e, tá. Ele sim, inventou sim. O termo Gunfu. O Chow Yun Fat sem duas pistolas não é a mesma coisa. E a fumar cigarro, não é? São coisas saudáveis naquela vida. Não, né? Não há como Chow Yun Fat. É verdade, é verdade. Ele entrou neste agora no Tigre e o Dragão 2? Não, acho que já não entra ninguém do... Acho que não tem ninguém do elenco original, entra mas também não vi. Ah, nem entra aquela chinesa que tem o nome... A Michelle Yeoh? Michelle Yeoh. Chinesa ou japonesa, não sei. Foi uma Bond Girl. Exatamente. E ela era beijitozinha para aquela altura, agora já está um bocado velhota, não é? Nunca gostei, nunca mas foi pronto. Com o meu apetite. Pronto, não orientais, tu não... Não gostas de sushi, o que é que sabe fazer? Ah pá, mas erraste, porque isso é japonês, ela é chinesa, acho. Bamba! Sabes Bamba. Lá agora. Ele tem o IMDB tem, à frente. Tem os olhos em bico. Não tem nada, pois é. É eu quero gabar aqui a nossa equipa, porque chegamos ao fim deste momento e ninguém fez aquela coisinha do pito atravessado. Acabaste de fazer. Mas passou pela cabeça. Não, ninguém fez. Não contou. Mas passou pela cabeça. Eu sei que passou. Passou pela cabeça de toda a gente. Bravo, amigos. Bem, falando agora aqui no elenco feminino do Il Guerriere del ano 2072, temos a nossa cara amiga Eleanor Gold, que é o rosto do programa TV e é uma italiana toda tesuda, que tem... Que bem podia ter participado no Corpo Grosso, que passava cá em Portugal ao sábado à tarde. Água na boca. Tens de dizer água na boca. Água na boca, pois é. Pá, mas eu lembrei do Corpo Grosso, pá, aquilo era tudo grosso. A cada 10 programas havia um onde se via as mamas todas. Mas não, mas houve, havia um que a gaja despia-se. Era full on. Mas não era sempre. Era full on. Era só quando eles ganhavam não sei quantos pontos. Pá, eu estava sempre à espera que fosse a gaja a Mirtilo. Eu adorava o Mirtilo, pá. Sabes o nome dela? Para mim, o Mirtilo, para mim é que. Realmente, era. Tu saberes o nome da tua gaja preferida do Eu não, sempre do, não me lembro do nome, lembro-me da fruta que ela representava, elas eram frutas. Ah, pois era. Era criativo, não é? Vocês esquecem-se que eu levo mais 4 anos de memórias com vocês. Tu curtias era o Mirtilo. É verdade. O Mirtilo é uma fruta assim um bocadinho mais cara, não é? Ah, pois, é o meu lado arroquinto. Sim, sim. Estás a ver? E malvadez a vir ao de cima. Fixo. Bem, este filme foi buscar algumas, muitas. Quase todas as influências a Rollerball de Norman Jewison. Também lembrei disso. E a Dead Race de 2000 com o Stallone e o David Carradine. Estes filmes são ambos de 1975. E o Running Man, não é o Running Man, é, mas tu vais falar bem do Running Man com o Schwarzenegger, mas isso é de 87. Ou seja, este e os anteriores, os antecedentes, influenciaram o Running Man. Okay. Tu achas que eles viram este filme? E eu tenho-vos a dizer, muitos outros filmes de série B. Opa, eu já vi. Até o Battle Royale tem algumas, vai beber aqui algumas influências a isto. Mas tu sabes que isto aqui, isto espanta-me, quer dizer, espanta-me mais o Death Race 2000. Que não havia o conceito de reality show na altura e eles já estavam a prever que isto ia ser a perversão do século XXI. Boa, mas já existiam os coliseus, não? Os espetáculos de violência para as grandes massas. Sempre existiram, não é? Eles simplesmente pegaram nesse conceito que já existia nos livros de história, não é? E deram-lhe aquele twist. Ora bem, no futuro, como é que isto é? Se tem que ser televisão. É para a televisão. Nós exploramos isto. Mas atenção que isto tem mais influências do que só essa do jogo. Isto está em todo lado. Isto tem influências de 2001 Odisseia no espaço, amigos. Mas tu já estás em 1980. Aquele conceito do Big Brother is watching you. Já é de 1984. Não, o livro é que se chama 1984. O livro é de 84. Mas é anterior a isto. Também é, esses conceitos todos já existem, não é? De anterior. Pois é. O filme é, para mim, basicamente é uma série de stunts ao estilo do Evil Knievel e com uma pequena história à volta. Yeah. Uma pequena história, isto é a coisa mais complexa. Não, peço desculpa. Uma pequena história e uma banda sonora que está em loop, que é do princípio ao fim. O Richard fez num fim de semana. Opa, ouve lá. Grande que aquilo chega a um ponto que um gajo, pá, passa-se os carretos, tem que matar atenção, uns quantos. Mas é curioso porque este Richard Tolani ele consegue fazer bandas sonoras assim melódicas, não é? Ele tem. É pá, mas o homem estava assoberbado com o trabalho nesta altura. Ele estava assoberbado com o trabalho, epá, e aqui o Fulci fala, oh Rize, tem que ser, epá, tens de ser tu a fazer esta. E o gajo, eu gosto de imaginar a conversar assim muito mundanamente. E o gajo, epá, mas o Holocausto Canibal, epá, também tenho que fazer lá qualquer coisa, epá, não sei o quê. E o Holocausto Canibal é de que ano? pá, pois, olha, grande questão, mas é para aí de 70 e tais ou 80 e tais. Não é nada, é 80 e tal. Eu falei há pouco tempo com o Rogério Diodato. E foi um dos grandes momentos da minha vida. Ah, ele esteve cá em Portugal, não foi no Motel X? Foi. Eu tenho 15 minutos de conversa com ele que vou guardar para sempre. É de 80. Mas então, espera lá. Isto é um exclusivo. Isto, essa entrevista que tu tiveste com o Rogério Diodato destina-se ao spin-off, imagino eu, não? Já se ouviu um bocadinho no spin-off, mas vai ser mais tarde ouvido no programa de cinema da rádio. Então, da Rádio Universidade de Coimbra, levanta aí o véu. Daqui a um mês, portanto, daqui a um mês podem ouvir a entrevista. Ok, quando cair um meteorito, entretanto cai um meteorito e esta merda evapora-se toda. Ele é um sádico doentio ou é um tipo porreiro? Ele quis comer o teu vaso. É o velhote mais fofinho que pode estar à vossa frente. É de uma delicadeza e é um tipo que tem um apreço enorme pelo pessoal que só gosta do Holocausto Canibal, porque ele sabe que já fez muita coisa. Fez muita merda, mas também fez muita coisa muito boa. Mas se só conhecerem o Holocausto Canibal, ele não é daqueles gajos de ficar com o rancor do só conhecem esse, então a minha obra-prima... Não. O homem adora que se conhecem um filme e se o adoram, então merecem o meu respeito. Ele vai ser imortalizado. Ele neste momento é imortalizado, é por causa desse filme. Como é que o homem pode odiá-lo? Mas a questão é que tu... Eu vou-me sempre lembrar da cena dele no Hostel 2, porque ele é muito amigo do Eli Roth, não é? E ele fez lá um cameozinho a comer febras de perna de um gajo ainda vivo. É uma cena muito fixe, no Hostel 2. Eu não fazia ideia, ele não fez muitos filmes de terror, a cena é essa. Ele começou a fazer musicais e comédia. E aquilo foi mais ou menos uma encomenda dos japoneses. Vocês sabem tudo sobre o filme. E o homem achou que queria fazer... Essa parte eu não sabia, foi uma encomenda dos japoneses? Foram os japoneses que deram a maior parte do dinheiro para aquilo. E ele não queria fazer as cenas... Eu falei sobre as cenas que ele detesta, que são as dos animais. E ele disse, pois, mas os japoneses é que financiaram e os japoneses disseram que resultava muito bem. Claro, choque, não é? Resulta muito bem, então não. Choque, pois, matar animais e o caralho... Mas atenção, se eles os tiverem comido a seguir... Não é? Uma sopa de tartaruga, não é? Por exemplo, já não tem mal. É verdade, não foi para estragar. Exatamente. E é curioso que no Reino Unido eles mantêm a cena da tartaruga, mas continuam a retirar a cena do rato. Ah, do rato, sim, eles ventram um rato, não é? Vivo. Ah, tem o macaco, não há lá o macaco também, que os gajos lá não está tudo, macaco. Eles têm a tartaruga, têm tudo, mas retiraram o rato, não percebo qual é o rato é nojento, pá. Ah, sim, está bem. Amigos, vocês viram o filme há quanto tempo? Este Voltando aos Gladiadores do Futuro. Eu revi-o recentemente por causa deste filme. Tu sentaste-te agora a ver o filme por causa do podcast? Pois, é verdade, é um facto. Eu a última vez que... Eu só tinha visto este filme uma vez. Epá, eu era um jovem teenager, não sei precisar o ano, mas lembro-me que o vi em Italiani. Todo ele em Italiani. Sim, o filme está dobrado em inglês, não é? Todo ele em italiano. Dobrado, foi dizer, RTP2, ou então foi RTP1 na secção Pancada de Meia-Noite, que era o sábado à uma. Não deve ter sido em lugar vídeo, por isso é provável que tenha sido na televisão. Mas lembro-me de estar mais uma trupe. Provavelmente já tinha sido uma cassete gravada do filme ter passado na televisão. Eventualmente podia ter sido isso. E nós estarmos assim, um rancho de miúdos, que entre os Três Duques e o Bocas e não sei o quê, vimos o... Il Guerreiro del 1372. O Bocas é os Gladiadores do Futuro. Olha, mas agora disseste uma coisa interessante. Que nos últimos tempos da VHS, um tipo já só gravava aquilo que queria. Mas, quando era puto, era só um tipo gravava a lutação esgotada e a sessão dupla e não interessava o filme, simplesmente gravava e depois ficava com aquilo. Não, às vezes usava estes filmecos que eu não dava grande coisa por eles. Para encher. Encher, exatamente. Mas a primeira metade era um filme que gostava. Mas nunca ficava completo. Pois, às vezes havia esse problema, depois não cabia. Nas cassetes de 3 horas era uma chatice. Tinhas que gravar em LP. Sim, mas eu não tinha. Eu não vivi esse... Eu também não vivi essa tecnologia. Eu não era capitalista a esse ponto, de ter um gravador LP. Compravas uma cassete de 300 minutos, 5 horas, em LP dava 3 horas. Lá em casa eram todas 3 horas. Pronto, era a cena. E era esperar que os filmes tivessem uma hora e meia ou menos. Que às vezes havia. Na altura havia. Era, caraças. Mas, meus amigos, sim, o que eu vos tenho a dizer é que eu, em puto, já tinha visto o Rollerball com o James Gunn. E eu tenho-vos a dizer, aquele filme, para mim, é um marco dos anos 70. É uma grande referência. E eu, ao ver este filme, epá, senti a nítida colagem, um rip-off autêntico do Rollerball. Já sentias isso na altura? Já. Eu sempre tive um gosto bastante apurado por filmes chungas. Este filme é uma cópia direta, não tem dignidade. Desde os meus 8 anitos que eu me lembro de ser bastante crítico já em relação a filmes. Tu eras um etnos. Era verdade. Pois eu sempre adorei os filmes do Alan Quatermain. As Minas de Salomão e só para aí há coisa de 5 anos quando comprei os DVDs é que pensei Indiana Jones, está bom. Nunca tive a referência. Se calhar só viste depois o Indiana Jones, não é? Não sei, acho que deve ter sido pela mesma altura, mas não tinha discernimento, ainda hoje não tenho, não consigo. Há um neurónio que não faz a ligação ou vários. Há vários, eles não se falam. Quem conhece a obra do Fulci facilmente reconhece aqui os seus trademarks, e por falar em trademarks, é os planos longos, cheios de zooms, que são muito característicos no trabalho dele. Há tipo o bom, o mau e o vilão. Aqueles antes assim, fosse, antes mas fosse. Não, mas, antes fosse, mas yeah. Feitos em mau. Este aqui é feito em mau. Mas em mau, sim. Aqui em mau, lá em bom. Yeah. Mau e vilão, mas em bom. Yeah. Aqui é o mau. Lá bom. Mau, okay. Exatamente. Okay. Bem, este filme transformou-se num clássico de série Z. Eu não sei se vocês sabem, mas ele, numa das mais recentes edições, foi distribuído pela Trauma Team. Eu vi isso. Havia caixinha com o seu Trauma. Eu a pesquisar sobre o filme, vi que ele estava todo completo no YouTube à custa da Trauma. Pois está. Olha, ainda bem. Está todo no YouTube, é verdade. Temos que agradecer à malta da Trauma, que são os fichos. Amiguinhos, se os gajos do YouTube ainda não tiverem... Ah, mas está lá com os devidos direitos, então. Sim, tudo, legalzinho. Opa, ótimo. Então, amigos, já sabem o que fazer logo à noite. Só resta estar em qualidade HD, é a única coisa que falta. Está em 480p para um filme deste. Já não é mau. O filme originalmente chama-se Il Guerriere dell'anno 2072. Eu espero que não são unânimes em relação aos nomes. Mas dependendo do país onde foi distribuído e das edições, a data da ação muda. Em Inglaterra ele chama-se Rome 2033 The Fighter Centurions. E numa reedição VHS italiana alteraram a data para 2079. Mas repara, eu acho que já esqueceram tudo e agora é os novos gladiadores, The New Gladiators. Mas em relação ao 72, atenção que o número não é à toa. No IMDb diz que o foi quando iniciaram, assim diz lá. O Coliseu Romano foi construído em 76, em 72 depois de Cristo, o que faz o ano do filme ser o aniversário bimilenar. É verdade. Nada é o acaso. E o Lúcio estava à espera que nós soubéssemos isso para apreciar por completo este título. A sua glória, estás a ver? Okay. Bem, há aqui uma cena... Há várias cenas. Mas há uma cena à noite, num jardim, em que há uma gaja que ela só grita não, não! Isso é aflitivo! Durante um minuto e tal, a gaja só grita não. Em italiano. Imaginem esta cena, para quem não viu o filme, imaginem esta cena, está uma rapariga numa kitchenette e do escuro, aquilo é à noite, está, é daquelas casas dos anos 80 todas marquisadas. E a gaja a gritar para a rua, não! E a rapariga gritava ao mesmo tempo que três figuras apareciam dos jardins e só se riam. Mas tu não vês nada a acontecer, e a gaja só grita não, e tu nunca vês absolutamente nada. E qual é a punchline, afinal, dessa cena? É estranho como o caralho, meu. Não existe. É estranho, na medida em que os supostos agressores não lhe fazem nada. Tu nunca chegas a ver. Nós só vemos que eles estão a apertar o cerco, ou seja, estão a chegar-se mais perto dela e ela vai gritando cada vez mais. A única coisa que me faz lembrar esta cena é aquela cena do Austin Powers, quando vem um gajo no cilindro, exatamente, muito devagarinho, e está aquele polícia a dizer não, para... E vem o cilindro muito devagarinho e passa-lhe por cima. Só que essa cena é interminável. Pronto, é tipo isto. Outra cena que eu gostava aqui de realçar é a sala de chute em que eles treinam, com umas luzes intermitentes, que para mim fazem-me lembrar algumas discotecas que eu já frequentei, que tu até no trailer, Zé, até mencionaste. Olha, para lá está a cena da discoteca. É o strobe mais forte que eu já vi em cenas de ação. Parece-me. Mas vocês reparem uma coisa, este filme... É possível que só tenha três cenários. Nós passamos a vida numa... vemos a cela onde eles estão. Depois tem o Coliseu, as catacumbas do Coliseu, que eles exploram, mas eu dá-me ideia que é a visita guiada. Pois. E temos a casa onde a mulher é assaltada. Atenção, estás-te a esquecer aqui de um detalhe. A miniatura de Roma. As miniaturas, a cidade toda de Roma é uma miniatura. Pois é, mas é a maior miniatura que eu já vi na minha vida, porque eles fazem um travelling daquela... E uma das daquela... mais mal feitas também, mas pronto, está bem, mas repara, eles têm ecrãs no meio dos edifícios. Sim, pois é. E aquilo só podem ser televisões. Tu vê o tamanho daquela miniatura. Mas lá, eu era puto e eu lembro-me de ver aqueles televisores que era tipo autorrádio, era um rádio de mesa de cabeceira, que tinha uma televisão. Achas que era isso? Ah, tipo nos combates de wrestling, aqueles que estão nas mesas dos comentadores. Sim, sim, tipo ou os seguranças, ou os guardas noturnos, às vezes têm dessas televisões nos cubículos. Sim. Mesmo assim, meus amigos, à escala deve ter sido a maior miniatura de sempre, porque o travelling é interminável. Peter Jackson põe-te no teu lugar, não é? Exatamente. É verdade. Mas o filme foi integralmente rodado em Roma, atenção. Ninguém diria, não, por acaso. Ninguém diria, é verdade, mas foi... Por acaso, claro, eu acho que até foi pago pela Câmara Municipal. Eles exploram ali o Coliseu como se não houvesse amanhã. Pois. Eu acho que na altura, se tu fosses ao apoio de turismo certo, havia folhetos, conheça os sítios dos novos gladiadores, em Roma. Os locais de rodagem. Exatamente. E durante os combates, vou-lhe chamar aqui o combate, que acontecem na arena, nós ouvimos um público a aclamar tudo o que está a acontecer, mas não vemos nem sequer uma bancada, porque é tudo filmado em close-up, portanto, nem sequer temos E tens as luzes no lugar de onde deveriam estar os espectadores, que é precisamente para não mostrar que aquilo está vazio. Sim, exatamente. Aqui uma outra cena que eu também gostava de falar é, supostamente estes gajos, eles são uma equipa, não é? São a equipa mais dura, mais badass, que dá cabo ali de tudo, e são os gajos, ninguém se meta com estes gajos, que eles são os durões. É tudo condenado à morte. Tudo a pior espécie. E a dada altura, há uns guardas que entram na prisão, onde eles estão, e dão-lhes um valente encher de porrada, sem qualquer tipo de resposta, houve todos eles, aqueles BDS, levam um tarião dos guardas, estás a ver? E eu, a partir daquele momento, começo a pensar assim, então, mas estes gajos não valem nada, afinal, então faço uma equipa com os guardas, caralho. Então, yeah. Estes gajos levam um encher de porrada e nem... Por acaso não tinha pensado nisso. Nem sequer mordem uma canela, nem nada, nada, zerinho. Depois também há uma outra cena, que é aquela cena do castigo na sala com o chão eletrificado. Maravilha. Sim, pensava que um deles tinha morrido nessa cena, mas depois ele voltou, ou seja, que também não eram choques elétricos decentes. Eu nem sei como é que a malta do Daesh ainda não se lembrou desta. Porque isto é mais ou menos assim, o chão está eletrificado e eles estão pendurados todos a partir do teto, os pés deles não estão a tocar no chão. Mas há um deles que cai, acho eu, se a minha memória não me falha, e não só começa a ficar eletrificado, como quando cai agarra-se mesmo no chão... Outros. Começa a sair fumo, ele foi completamente assado. Aquilo é tipo uma grelha, é tipo uma frigideira gigante, uma coisa assim. Mas o tipo depois, na próxima cena, está ótimo. Parece o Tom and Jerry, assim, não é? E o ator é o ator principal de Zombie Flesh Eaters, também de Lucy Fulci. No final, há uma grande batalha, ao estilo de Ben-Hur, não é? Os nossos, mas sem as charretes. Tudo muito mais metalizado, parece. Exatamente, os nossos heróis aliam-se à apresentadora de TV. Muito chumaço a fingir de armadura. Não sei se eles queriam que aquilo parecesse mesmo metal, ou eles achavam que o chumaço iria proteger em caso de embate. Ou de pontas apertadas, não é? Porque eles têm muito chumaço e no sítio mais estranho. Aliás, não é no sítio mais estranho. Eles nos anos 80 tinham as prioridades no sítio e as coquilhas deles são dignas de um Henrique VIII. Por isso, o Henrique VIII, mas tinha muitas amantes. O gajo era um. O gajo era conhecidíssimo por ter as maiores coquilhas da era medieval. Era um reprodutor, o gajo. No final, então, os gajos querem destruir a estação de televisão. E é nessa altura que eles descobrem que um dos seus aliados é, na verdade, um cyborg. Também aqui! E isto, meus amigos, é mais uma referência. Isso não é bem assim, não é assim que eu me lembro da coisa. Então, o tipo que foi. enviado para esse jogo, para essa coisa. Sim, mas que era amigo deles. Era, pertencia à estação de televisão que agora vai transmitir aquilo, não é? Mas era amigo deles. E era amigo deles, mas ele ao princípio diz logo, olha, eu pensavas que eu tinha morrido, mas eu fui todo recaustado. É porque nós estamos a simplificar a história, mas isto é uma história de conspiração governamental ao mais alto mas nível. Mas não tenhas a menor dúvida, pá. Porque no meio temos também um computador super inteligente chamado Sam, acho eu. Eles adoravam nomes de computadores com três letras. O segundo nome era e que era uma espécie de L do 2001 Odisseia no Espaço. Yeah. O segundo nome do computador era Man. Sam Man. Sam Man. Oh Paulo, a sério? Estás a gozar comigo? Ai, Deus. Bom, acho que está na hora de fecharmos aqui a loja. Eu quero agradecer aqui ao José Santiago por se ter juntado a nós. Caramba, isto já era obrigatório. Um tipo de Coimbra, é verdade. Com este conhecimento enciclopédico como tu. É verdade. É uma honra. É uma honra. Só pelo facto de estares perante o velhote mais fofinho à face da Terra. Exato. Só por isso já valia. Fofalhão, que o homem é. Olha, José, onde é que tu podes ser ouvido? Fazer um bocado de promoção à tua cena também. Eu posso ser ouvido na Rádio Universidade de Coimbra. Agora vamos entrar num novo horário, por isso ainda não vos posso dizer como é que podem ouvir na rádio, mas podem sempre procurar pelo podcast Spin-Off nos sítios do costume, o iTunes e Podomatics e dessa vida, e podem-me ouvir a mim e ao João Moreira. Pronto, que também já foi coisas. Convidado já aqui esteve, no VHS. Está certo. Já sim. E eu quero agradecer-vos por me terem convidado também. Opa. Tens que voltar, homem. Tens Exatamente. Que voltar. Resta então só dizer que quem nos quiser chatear virtualmente tem o Facebook do costume, não é? facebook.com/VHSpodcast, o e-mail que é vhspodcast@gmail.com e é isto. Alguma dica? Vamos acabar com a música do Ortoloni. É sério? É qualquer coisa. Vais-me deixar. Obrigar a ter de ir procurar essa porra para meter agora aqui. Então, tananão. Acho que a música se chama Roma Imperial Rock. Olha, esta ideia é vencedora. Concerto ao vivo de Riz Ortolani dentro do Coliseu. Pá, o homem morreu o ano passado, pá. A sério. Impede que seja póstumo. Pode ser póstumo. Fazem um holograma do gajo. Mas olhem, voltando aos Oscars, ele morreu e na cerimónia dos Oscars, naquela homenagem aos que caíram, o tipo apareceu. É lá! Ah, não é para todos. Também era melhor, quer dizer. Não é olha, com o Manuel Oliveira não apareceu. Ah, também não ganhou nenhum Oscar. Ah pá, está bem. Pois também é verdade. Incha! É, mas ganhou muitos financiamentos. É verdade. E ganhou o respeito de todos nós. Obrigado e até à próxima.